O dono verde maio, umas lembranças e sequelas. O verão já é passado e o tempo não espera. Também pudera avassala o procedimento, respirando suicídio lento, sob o sereno. Na madrugada, semblante da depressão, caminhando contra o vento na estrada da solidão. Traz o fracasso no olhar, traz a derrota, traz a tua história, desilusão sem glória. Observo quem cabeça, observo o tom da nota. Momento de ter calma, sem loucura nessa hora. Nessa hora é quando tudo acaba, o fim tá próximo. Bate o coração na UTI do ódio, aprendendo na dor, fortalecendo seu interior. Seu ego desengano na ruína e no rancor. Hostilidade, tensão na noite fria. O sol que brilha pra quem tem perspectivas. Dia de princesa, a dor não passa. Eu sinto mil, frio na alma. O verão passou e eu preciso ser forte guerreiro pra sobreviver. Dias difíceis, a dor não passa. Após a tempestade, o sol vai brilhar. Vai na paz que eu vou sentir a paz, um novo dia que raiou. Dias difíceis que parecem ser eternos tormentos. Amargura, desgosto, mago e sofrimento. Que dilacera a fé, mas é preciso acreditar. E após a tempestade o sol vai brilhar. Deus não desampara as pessoas de bom coração. Nem abandone o irmão de sincera compaixão. Está disposto, preparado pro teste. A prova da vida que passa intermitente febre. Lástima de um cálice, parecia ser sem fim. Tamanha angústia que avassalou o Juninho Cadim. Inabilitado, sensação de desprezo. Paralítico, o frio na alma e medo. Aprender a conviver no extremo do ódio. Se o destino quis dilúvio e maremoto, nem mesmo assim a vida não é ser um mar de espinhos. Felicidade também tá no caminho dos de bom espírito. O que passou, passou. É hora de ser firme, forte, guerreiro pra sobreviver. Vai rapaz, que eu vou sentir a paz do novo dia que raiou. Dias difíceis, a dor não passa. Eu sinto mil, frio na alma. Preciso ser forte guerreiro pra sobreviver. Dias difíceis, a dor não passa. Após a tempestade o sol vai brilhar. Vai na paz que eu vou sentir a paz, um novo dia que raiou. Dias difíceis, angústia que não passa. Levanta a cabeça, Sueli, o Nicolás te aguarda. São apenas 5 de idade, moleque novo. A esperança pra você recomeçar de novo. Aos poucos, quase 2 anos que o bizorro foi embora. O tempo passa, mas pra você parece que foi agora. A notícia é que assola o desespero, tensão, o lamento, aflição e medo. Ele não queria morrer na covardia, na mão de vagabundo e nem na mão da polícia. O acaso trouxe a fatalidade que surpreende. Um destino, um acidente, um fim, consequentemente. Na brisa da manhã, quando você chora, só quem é mãe, sabe da dor que te assola. Coragem, que após a tempestade o sol vai brilhar. Força, mulher brasileira, pra não fraquejar. Dias difíceis, ainda não vai ser. Eu sinto mil, frio na alma. O verão passou e eu preciso ser. Após a tempestade o sol vai brilhar. Vai na paz que eu vou sentir a paz, um novo dia que raiou. I'm falling.